Diretamente da Itália. Rico, rico, rico, leque. Essas malandras, assanhadinha. Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, essas malandras, assanhadinha. Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau. Vem pra favela, fica doidinha. Agora, se botar mais pra frente, vai ficar sucesso! Chama, fi! Quem tem amigo, abraça o amigo! Abraça o amigo! Essas malandras, assanhadinha. Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui. Essas malandras, assanhadinha. Só quebrau, só quebrau. Sucesso MC MM.